Maravilhas daqui. E o destaque de hoje do quadro Maravilhas daqui vai para um parque urbano de Foz do Iguaçu, aliás, um dos poucos parques urbanos que temos, né? E que precisa, convenhamos, de uma levantadinha na moral, né? Estou falando do Parque Monjolo, localizado no Jardim Central, na área da nascente ali do Arroio Monjolo, que é um arroio que corre em direção ao centro da cidade, por baixo ali do hipermercado existente no local e também em meio à área verde do Batalhão do Exército, né? Então fica meio escondidinho, muita gente inclusive não conhece o Arroio Monjolo aqui em Foz. Criado no final da década de 90, o Parque Monjolo já passou por inúmeras reformas, mas devido a, como podemos classificar, né, um certo abandono por parte do poder público, volta e meia precisa de melhorias para que possa ser plenamente frequentado. O local conta com lago e pista de caminhada, lago que já abrigou inclusive jacarés e outros animais nativos da região, né, que encontram nele um refúgio numa área cada vez mais urbanizada aqui do município. O horário de maior presença de público no Parque Monjolo é no comecinho da manhã para caminhadas e também no final da tarde, né? E, como dito, o espaço está precisando de mais atenção por parte do poder público. Quem sabe agora aí com o novo prefeito definido, a prefeitura não volta a dar uma forcinha para o Parque Monjolo, né? Outras informações você encontra em instantes nas nossas mídias sociais. Transamérica Foz no Facebook, @TransamericaFoz no Twitter. Música.